Olá, este é o podcast do site caralouca.net. Meu nome é Yuri Vieira e eu gostaria de apresentar hoje uma composição de Edson Tobinaga, uma composição em homenagem a Tomi Otake. Ela se compõe de três movimentos distintos. Chama-se A Primavera Tripartida. Ao final da gravação eu vou ler a ficha técnica que o Edson me enviou e não vou dar agora para não influenciar a apreciação da música. Então, agora com vocês, A Primavera Tripartida de Edson Tobinaga, gravada pela Sinfonia Cultura, Orquestra da Rádio e Televisão Cultura da Fundação Padre Anchieta de São Paulo. O primeiro movimento se chama Sinfonia, o segundo Dança e o terceiro Oferenda. Thank you. Esta foi a Primavera Tripartida de Edson Tubinaga e essa é a ficha técnica que o Edson me enviou. A Primavera Tripartida é dedicada a Tomi Otake. A obra foi inspirada pelo mosaico As Quatro Estações, criado pelo artista para a estação de metrô Consolação, em São Paulo, e que reflete sua experiência como uma artista oriental que se adaptou muito bem à cultura ocidental. Assim, nos três movimentos da obra, Sinfonia, Dança e Oferenda, podem ser detectados elementos derivados dessas duas culturas, um caráter contemplativo tipicamente oriental, uma ampliação da forma haikai, uma vez que cada movimento corresponde a um verso, elementos de cunho expressionista, o batuque que se insinua no segundo movimento. Num contexto mais amplo, a obra pode ser vista como um ritual que pretende celebrar não só a primavera, mas também o encontro frutífero das culturas oriental e ocidental no mundo das artes, os impressionistas e a gravura ukiyo-e, Debussy e a música javanesa, o poeta Ishikawa e a poesia revolucionária russa, John Cage e o Zen, Toru Takemitsu e o cinema europeu. Mikhail Baryshnikov e Tamazaburo Bando são alguns dos exemplos representativos das mútuas influências estéticas entre as duas culturas. Obrigado por sua audição. Eu sou Yuri Vieira e este foi um podcast do site caralouca.net.